Deus, que estamos com o senhor Tiriri. Por que o senhor aceitou esse convite de vir falar com a gente no Diálogo 700 sobre os bastidores? Convite de quem? Se o senhor me mandou do negócio. Você teve essa ideia que brotou do seu interior? Pois você queria trazer um e acabou pedindo a mim por essa nossa conexão. Fiquei honrado de poder vir aqui, até pela capacidade mediúnica, não desmerecendo ninguém, qualquer outro médico, poderia ser por qualquer outro, mas no momento foi por esse. Até já passei por outros médicos, já passei mensagens. Sim. Diversas vezes. Sim. Para poder vir aqui, passar minha informação. Porque é um presente meu para você. Oh, graças a Deus. Aqui nos bastidores, o senhor falou um pouco que o diálogo com os espíritos aqui pode ser de uma pessoa só. Do outro lado, para quem está olhando daqui, parece ser de outras três, mas no fundo, quando estamos no outro lado, ele é uma coisa muito querida por quatro pessoas. Ou seja, o François e o senhor como guardião, né? O François, o Caputo, o mentor Alfredo e eu. Sim. E eu naquela forma lúcida. Sim, sim. Vocês são os cabeças do diálogo, se assim posso dizer, tanto seus mentores quanto você, são os cabeças direto do diálogo. Isso representa o que exatamente? Muita atividade de contato e trabalho no astral? Sim, uma atividade intensa de pegar todo aquele processo, estudar sempre ele, estar atrás de novos mentores, novos espíritos, novos guias, novos médiuns. Diferencia assim, até para ficar claro para vocês, e de novas pessoas, porque tanto nós quanto vocês somos pessoas que tragam algo interessante a ser exposto. Então é um trabalho intenso. Você que faz o diálogo, para as pessoas pode parecer simples, ligar a câmera, fazer algumas perguntas, mas até para você, nessa sua consciência aí, é um trabalho intenso de estar sempre pensando numa pergunta, no que você pode ir atrás, de quem você pode ir atrás, de relacionar-se com as pessoas e ir pegando nesse lado tudo aquilo que você necessita. E isso tudo vai sendo passado quando você desdobra, para quando você voltar, ter uma parte disso, mesmo que inconsciente em você, para que isso desperte e se manifesta. Certo. Quais são as nossas andanças em espírito no que se refere aos outros países? Muito. Ainda agora está mais avançado, pois temos alguns trabalhos que serão feitos em outros países, onde mentores, guias vão até lá, ali, para colher e pedir informações, ou nós também vamos até aquele país, no que sabemos, no que temos informações, do que pode ser no futuro, no seu futuro, né, no seu tempo aí, algo de válido para os que aprendem junto ao diálogo, tanto aqui quanto aí. Até pelas manifestações também se modificarem na cultura, nas diferentes regiões e tudo que pode agregar as pessoas que aprendem. Você também vai dar em breve uma volta pela América do Sul, e na América do Sul perceber as diferenças, as diferentes manifestações até mesmo de espíritos que vêm aqui na Umbanda se manifestar. E utilizando o mesmo nome. Porque muitos se manifestam ainda aqui na América do Sul utilizando o mesmo nome. Certo. E... a gente sabe que nos países existem ocupações de espíritos, aquele espírito responsável pelo bairro, aquele pela cidade, aquele pelo estado e aquele pelo país. Qual foi o espírito de ocupação maior dentro de um país que já veio procurar o diálogo com os espíritos? Veio já um espírito de um país africano, dirigente espiritual daquele país, uhum, veio conversar com o Alfredo para que em breve você vá lá poder colher informações, se assim for possível, de alguns espíritos, até para ajudar não só aos que assistem aqui, mas os que assistem lá a estudos maiores. É sempre o propósito, é o estudo. O propósito principal desse trabalho aqui nós é o estudo. Nunca de uma forma gratuita, nunca vai vir um espírito, um dirigente, querer os seus próprios benefícios. Pode vir, pode alguns espíritos, como eu disse da última vez, alguns obsessores que acreditam que aquilo ali estão dominando, mas eles estão apenas iludidos, pois estamos sabemos de toda a obsessão, seja complexa ou não, sabemos de toda a obsessão, sabemos de todo o processo, mas estamos ali numa forma de estudo, nós estamos em uma forma. Pois o médium também tem as suas responsabilidades perante a obsessão, tem as suas crenças perante tudo aquilo, tem o que passar. Não estamos lá para salvar, estamos lá para colher o estudo e perceber o que está sendo feito e como isso pode ser passado para as pessoas para aprendizado. Fica até divertido quando o senhor diz não estamos lá para salvar ninguém. Por mais que seja divertido, é uma verdade, né? Verdade. Cada um salva a si próprio. Sim, sim. Com a luz que conquistou para si. Exatamente, com suas próprias caminhadas e seus próprios méritos. Às vezes as pessoas acreditam, mas nossa, essa equipe toda, tão elucidada, vai até uma pessoa que está numa obsessão e não faz nada. Como que o Jefferson chega lá e não... Como que o Jefferson muitas vezes não está tendo uma ciência clara do que está acontecendo. Não deixamos ele até ter uma ciência muito clara, até por isso que ele não lembra muito, até por isso que você não lembra muito. Desdobramento. Exatamente, para não atrapalhar no trabalho que vai ali. Entendi. Porque isso pode te atrapalhar, pode te tirar uma versão. Quando você vai mais limpo e aberto para ouvir humildemente a qualquer espírito, a qualquer pessoa, isso ajuda muito mais no trabalho. Claro, o resultado é muito mais profundo. Exatamente. Entendi. Porque, de certa forma, eu, dentro dessa personalidade, agindo igual a todo mundo, porque é o que eu sou, igual a todo mundo, né, dentro dessa cultura da gente de hoje, dá para até estudar, às vezes, o meu autocontrole, sendo que eu não sou tudo isso, mas precisei cultivar esse autocontrole. Se eu fui capaz, outros também são. Exatamente. Qualquer pessoa pode ser. Perante um insulto, perante ouvir uma coisa que não queria, perante a ver ali e ter a opção de não amar, mas mesmo assim decidir amar, independente do que esteja acontecendo na tua frente, na tua carne. Exatamente. Pois você não é maior que ninguém. Não é nenhum espírito maior que ninguém, pois não existe espírito maior que ninguém. Ah, lá. E você, como qualquer pessoa, está para aprender e aprender. Às vezes o Brito Velho falou, Jefferson, assim, foi para Moçambique. Às vezes, a sua equipe deixa um obsessor vir pelo teu mental e colocar uma pergunta desafiadora para o espírito, porque o próprio superior daquele espírito que está lhe falando mandou esse obsessor indiretamente, mas como uma forma de treinamento para ele. Muitos também acontece muito. Como você fica intuído ali, há todo um campo aberto para vir, e também temos alguns espíritos que também estão às vezes no ambiente, obsessores, até pela questão vibratória do ambiente da pessoa, ou do que é necessário para aquele espírito, até pelo superior dele, porque os nossos espíritos também temos nossos mentores, nossos superiores, se assim posso dizer, que pede. Ali você não sabe de nada, não tem coisa, mas vem uma pergunta, de repente você faz. Só sentido. E o espírito vai saber lidar com aquilo ou não. Ah. Lidar também com suas ilusões, suas vaidades e tudo mais. Nossa. E tanto com o espírito, como muitas vezes o próprio médium, que está ali às vezes consciente, observando tudo aquilo. Nossa. Se ele interfere ou não, como que ele lida ou não. Às vezes até o guia que está incorporado faz uma pergunta no seu campo mental também. Ah. Você recebe, faz, para que ele dê a resposta. E ali, o guia dele, médium. O médium dele, aprenda junto com aquilo que ele está ensinando naquele momento. Ha. Pois ele está ali consciente, ele está aprendendo junto. Ele responde e o médium aprende. Ele responde e o médium aprende. E o médium aprende. Claro que sim. Uau. Ah. Fala de bastidores, qual foi o desafio maior que a gente teve, os quatro, em termos de agir, o lugar de ir, visitar, no momento que eu estava em desdobramento com vocês? Aqui ou lá? Lá, quando eu estou com vocês, saímos assim. Tivemos maior dificuldade? É. Quando fomos às zonas mais densas. É. Aí, a maior dificuldade, ou até nessas zonas mais densas, quando alguns espíritos acabam se manifestando e por alguns médios estarem em obsessões, em alguma coisa, e ele até se manifesta por diálogo com seus mentores, mas existe também isso, eu acredito que o espírito que manifesta o seu mentor, ele manifesta os seus guias plenamente. Mas o guia, o médium, está numa obsessão complexa. Então, quando o médium desdobra, ele está ali e aqueles obsessores não gostam muito do que pode ser feito, pois aí temos que conversar e ver, explicar todo o processo, que nada vamos atrapalhar, que nada vamos nos... Meter. Exatamente. Na obsessão deles. Na obsessão deles. Pois não podemos. Pois muitas vezes nem o guia dele está fazendo, porque o médium tem que passar por aqui. Pois ele se colocou naquele instante. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Às vezes alguém pode estar com uma obsessão. E se não foi tirado, porque os guias dele não, achou que não é o momento. Exatamente, porque ele que vai dar, é sempre o médium que vai dar o start disso, não. É, vai dar o início ali. Então, aí a gente chega lá, tem que acalmar eles. Muitas vezes. Eles ficam exaltados, acreditando que vai ser feita uma outra coisa. Que é desligar eles do cara. Exatamente. Ou da moça. E aí explicamos que não. Ou muitas vezes quando vamos, isso também acontece muito. Quando vamos a algum lugar, isso está sendo preparado, quando estamos para ir, já chegamos a primeiras desses obsessores, falamos que como o guia sempre se manifesta, naquele médium, sem problema nenhum, guia mesmo, não o obsessor, conversamos junto aos guias dele. que nada será feito, que é só um trabalho de estudo. Daí, como é que... Eles ficam de boa. É, eles ficam tranquilos. Claro. Mas todas essas situações são um pouco, digamos, tensas, sempre. Pois esses espíritos, pela sua ignorância, por estar na verdade deles, acabam sendo rudes ou acreditam que vão ser enganados. Pois eles acreditam muito que enganar é o certo, então eles estão sempre um pé atrás. Claro. E... qual é o seu relacionamento com a série do Diálogo com os Espíritos? Além lá na Vitória Régia ou em outro? Caminho muito. Sempre que posso, vou. Também, às vezes, se preciso palestrar numa delas ou ter alguma aula comigo, então eu também, depende do caso que eu acho interessante, eu que ministro a aula para aqueles que estão aprendendo lá, então, em qualquer uma delas, tanto na Vitória Régia, em qualquer outro lugar que está esses centros de estudos. Vou lá e dou aula mostrando o vídeo que temos, é lógico, mostrando ali as imagens, que não quer dizer que é gravado da sua câmera, mas lógico, a nossa tecnologia, mostramos ali tudo que está sendo feito num campo energético, num campo de magnetismo, às vezes num campo psicológico, se existe um obsessor, se não existe um obsessor, o trabalho dos Exus e tudo mais. Uau. Até para explicar como é o trabalho dos Exus para aqueles que estão assistindo. Já teve mestre ascensionado que se manifestou no diálogo como entidade de um banco? Já. Já? Já. Isso é muito comum. Mas já teve, sim. Certo. E... mais parecido com quem a gente já foi junto conversar por propósito de diálogo já feito ou de futuro diálogo sem entrar nesse mérito? Você já fomos conversar, como você diz, com alguns mestres ascensionados, espíritos de grande iluminação, já fomos a algumas cidades acima, onde estão alguns mestres ascensionados para trazer futuros diálogos, espíritos planetários que querem trazer informações de ouro, de visões diferentes de outras órbitas para o diálogo, para lugares de grande elevação que já fomos conversar. Já tive acesso a ele, já conversei com ele algumas vezes, tive alguns contatos que você teve com ele no desdobrado, estive em praticamente todas as reuniões que você esteve com ele. Eu já estive com ele, claro. Ah, você entendeu o trabalho dele? Eu não entendi até hoje. Comandante Lau, é um dos que estão no comando em proteção do planeta. Para aqueles que querem, muitas vezes, atrapalhar o desenvolvimento terrestre, seja de qualquer lugar, seja tanto desses magos negros e seus planos que estão ali, seja seres de outras dimensões, de outras horas. Ele quer um desses espíritos que estão neste comando a favor da humanidade. Certo. Não sei se isso te explicou muito. Explicou mais. Então, quando a gente foi falar com ele, em que lugar que a gente foi? A vez que encontramos, foi numa dessas... Foi nessas bases que fica um espaço. Certo. E uma delas eles se encontra. Então fomos até lá. Que não está nem acima, onde ficam as colônias, nada. Essas vibrações superiores. Fica fora do planeta Terra. Próximo ao planeta Terra. Um pouco após a Lua. Aham. Claro. E a gente precisou... Precisamos de veículos, precisamos de naves, de uma roupa específica, até por condições de vibrações, de locais, de estágios de vibrações. Você precisou de uma roupa específica, todos nós precisamos de algum tipo de equipamento para chegar até lá. Nossa, porque é um lugar de uma vibração sutil por causa da elevação desse espírito. Exatamente. E lá tivemos as nossas conversas, o primeiro contato com ele não foi lá, foi numa cidade do astral. E depois fomos convidados a ir até lá conversar com ele, lá para ter um profundo conhecimento e alguns desenvolvimentos futuros de trabalho entre vocês, que foram determinados lá. É ele que é, por ser comandante... Aquele que direciona com quem a gente pode conversar ou não de outros planetas? Ele é um deles. Um deles. Ele não é a única pessoa que faz isso. Claro. Ele é uma das pessoas que faz isso. Certo. Então, fala pra gente um pouco como que foi assim o nosso encontro com... um interplanetário, sabendo que nem todas as colônias ainda já foi aberto o contato. É isso? Isso. Algumas colônias ainda não. Já sabem, mas não tem um contato direto. Toda vez que conversamos com o interplanetário, vamos até as colônias que isso já se é dito de uma forma mais ampla, mais aberta. E lá costumamos colocar a reunião. Quando eu digo reunião, é uma reunião comum, igual que vocês fazem aqui, uma hora marcada, para uma conversa. Então, conversamos primeiro lá, onde você tem o primeiro contato lá, sobre tudo que possa vir ser falado aqui. E do que vai ser extraído desse assunto, o que o interplanetário quer trazer, as informações, onde que vai ser. A manifestar a mediunidade, muitas vezes o médium que vai ali ser o mediador de tudo isso também está na conversa, para que ali seja tudo acertado de uma forma clara, específica, e observamos o que eles querem trazer em questão de conteúdo para as pessoas. Alfredo, Caputo, François, ali identificam e analisam que deve ser trazido ou não, mas nem tudo deve ser trazido de uma forma tão brusca às pessoas. Conta um encontro que a gente teve, como que foi, faz muito tempo, como que ocorreu com o interplanetário? Teve um que ocorreu há muitos anos atrás, muito, muito tempo atrás, em que você conversou com alguns interplanetários que ali viriam contar histórias até na América do Norte, e até você ainda desempenhar a função do diálogo, mas já está sendo criado, elaborado para se começar. E encontramos eles numa cidade do astral que fica sobre a América do Norte também, para o maior estudo. Ele explicou todo o trabalho, vocês já se conheciam, já tinham uma ciência, já tinham acordado que uma hora ou outra isso ia acontecer. Se conhecia, quem se conhecia? Você e ele já tinham passado um pouco mais distante. Você já conhecia aquele interplanetário. Caramba. Você não conhecia aqui, de lembrar. Já tinha um conhecimento dele. Então, já estava acertado o tempo em que isso ia ocorrer pela mediunidade de alguém. E nisso, sentamos, eles com uma aparência um pouco diferente, já não uma aparência próxima a nós, já uma aparência mais felina. Conversamos e ele disse tudo o que ia ser feito, ele e mais outro grupo que não era tão daquela aparência. E ali já foi estabelecido que seria a melhor forma de você começar esse seu trabalho, seria daquela forma. Foi exatamente o começo, mas seria ali um jeito de você já ir maturando tudo isso. Tudo isso que seria, que viria. Sim. Ou seja, a partir de 2007 até 2010. Nos reunimos dentro dessa cidade, num prédio do nosso campo físico, onde eles têm acesso maior, onde eles já andam livremente nessa cidade, essa cidade até no norte. Cidade astral. Cidade astral. A gente pode saber o nome dela? Prefiro não dizer. Só falo que ela fica em cima da Califórnia. Tá certo. Dentro disso, conversaram dentro de um prédio nessa cidade astral, onde eles já têm livre acesso, onde eles têm escolas e vários, vivem comum. Caramba! Lá o acesso deles é muito pleno. Então eles já têm escolas, já têm informações, a tecnologia deles de lá já flui de uma forma mais natural. Todos que vivem naquela cidade vivem tranquilamente com aqueles seres. Caramba! É mais comum para eles. Dentro disso, passamos horas a fio, foram vários dias, esse encontro não foi um dia só, foram vários dias, onde o médium também estava, o médium que ia ser ali. E depois de dois anos do seu tempo, você encontrou com o médium e desenvolveu o trabalho. Caramba! E são alguns desses que estão no diálogo? 100, 200, 300, 400 e 500. Você foi desenvolver. Olha. Claro que sim. Como é que foi para o senhor a primeira vez que encontrou assim de frente com um extraterrestre? Faz muito tempo. Você não tinha nem encarnado. Mas a primeira vez foi, não digo chocante, mas digo, me emocionou, porque era algo que eu já buscava há muito tempo. Muito, muito tempo. E quando eu pude ter um contato, um esclarecimento maior, aquilo me emocionou. O senhor já tinha tirado a formação de Exu, já tinha finalizado? Já. E foi em que ocasião? Foi em uma ocasião de algum estudo? Foi uma apresentação para um futuro trabalho. Conosco? Isso. Ah. Foi uma ocasião de um futuro trabalho. Você ainda não tinha encarnado. Mas estava lá. Estava lá, já vivia, a gente já estava vivendo plenamente. Sempre conversando. E tivemos algumas. Estávamos lá e eles se apresentaram. Alfredo, que já conhecia eles, e nos apresentamos e ali pude conhecer os nossos amigos. Claro que sim. se fala de bastidores, o senhor trouxe um pouco a participação do Pai João. Como é que é a participação do Pai João das cachoeiras nos bastidores? Tão profunda quanto a minha. Aham. Porque você deu muita minha visão. Claro. Mas tanto dele de qualquer outro guia seu, aqueles que você sabe o nome, aqueles que você não tem informações, é tão profunda quanto a minha. Cada um está exercendo ali as suas funções, até para ajuda bioenergética, para proteção sua, para muitas coisas que você vive aqui no seu dia a dia também, sempre te auxiliando, te guiando. O Pai João também está muito ligado a todo esse trabalho, tão plenamente quanto eu estou. É, claro que sim. Graças a Deus, filho. Nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus, meu filho. Graças a Deus, meu pai. E como tá passando um chama, filho? Nossa, eu tô muito feliz de falar com o senhor novamente, hein? Nossa. Graças a Deus, o senhor tá muito satisfeito também, meu filho. Graças a Deus. Nossa. É maravilhoso, né, meu filho? Graças a Deus. Essa bondade grandiosa de Deus Pai, tudo poderoso sobre todos de nós, né, filho? Nos concedendo essa rica e feliz oportunidade, né, filho? Sim. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Salve o povo de Cachoeiras, meu filho. Graças a Deus. Juntar tá cá, via chunchê, meu filho. Fica à vontade, viu, filho? Ô, meu pai. O senhor, o que que o senhor levou com o senhor no seu espírito da vivência como negro no tempo da escravidão? Viu, nego, de carrega até agora, meu filho. Já satisfação de poder de ter de melhorado a si próprio, né, filho? Uhum. De compreender, de que aquilo que se carrega por dentro, filho, de a riqueza do espírito, né, filho? Nossa. Já aquilo que se pratica, de às vezes pode de mudar, né, filho? Mas aquilo que se aprende com a prática, filho, do bem e da caridade, já é alguma coisa de grandiosa, filho, que ilumina o espírito da gente, né, filho? Nossa, sim. Já é um aprendizado de amor, meu filho. Já o amor já é eterno, né, filho? Como são essas colônias que a gente visita? E qual foi a mais... sem necessariamente precisar falar o nome, se não for o caso. A mais... tecnologicamente avançada que a gente já visitou? Visitamos várias colônias, sempre para aprender, sempre para trazer alguma coisa, sempre para levar também alguma coisa. Existe uma colônia que é uma das mais tecnológicas que habitam sobre o planeta. Ela está agora sobre o continente africano, no momento não cabe dizer o nome dela. E ela tem um grande tamanho físico do nosso plano, grandes centros de estudos para a ilustração das pessoas, grande tecnologia do nosso ambiente, que vai trazer inúmeras inovações para o ambiente terrestre. Quando a gente esteve lá, foi com qual propósito? O que aconteceu? Estivemos lá inúmeras vezes. É uma constância estarmos lá. Então, vamos muitas vezes pelo diálogo, por conferências, por ir para estudar. Não posso te dizer uma, pois são várias. É muito comum estarmos lá. Certo. Não só nós, como inúmeros espíritos que estão aqui, tanto desencarnado como encarnado, vão lá para aprender, para trabalhar em inúmeras coisas. diálogo feito no astral, esse pode até ser considerado como a peça-chave mais valiosa de todo esse trabalho. Sim. Esse registro com abundância de detalhes que nós desconhecemos na Terra. Exatamente. Pela tecnologia, alguns conhecimentos que ainda não são possíveis nesse momento na Terra, por isso que vocês não têm acesso. É rico e profundo o conhecimento aí, mas conseguimos abordar muito mais no plano de cá. Dá pra ver quem estava do lado e como ficou acoplado, por quanto tempo durante a hora estava acoplado, quanto foi do espírito, foi dele, que interferência teve ou não teve. Como isso se manifesta, como o campo bioenergético muda, como os campos magnéticos, tudo. Tudo isso se estuda. O que, se manifestou ali, o que se materializou ali, o que, aquele espírito está fazendo, a forma que ele pode usar de elemento, como que tudo isso, se o médium fica bem, se o médium não fica, tudo isso. Existe também, se eu tive estudo nos bastidores, de dizer esse médium está com animismo. Mas gente, peraí, vamos ver aonde começou isso? E se será que é culpa dele mesmo? Ou dessa falta de carinho e amor da própria sociedade, que até quando ele passa uma mensagem com animismo, continua não se permitindo dar o amor e a atenção que o levou a fazer isso. Existe isso também. Sim, existe um trabalho profundo de olhar por que, o médium está naquela condição e tudo mais. Por que, ele chegou até ali, o que, cria aquela situação. Nossa. Ou seja, instruindo as pessoas, instruindo as pessoas. Deixar ser mais um produto do meio. De saber utilizar, tanto os que estão desdobrados ali estudando, ou aqueles que vão vir encarnar a ter atividades mediúnicas, como lidar com todas as situações. Caramba, porque às vezes é uma coisa que a pessoa tinha que botar para fora, numa briga com o pai, não botou, levou lá. E daí, na pseudo-incorporação, se manifesta todos os seus desejos interiores, vontades, ilusões ou expressões que estão guardadas. Eita! Isso acontece. Meu Deus! Dá pra saber também, às vezes, o que, essa história de chip, de repente não é bem assim, mas coloca algum tipo de implante astral na pessoa, depois que desincorpora ou usa aquilo como ferramenta que pode ser estudada também. Tudo que você possa imaginar, um ato da incorporação, e no que está ou à volta, que muitas vezes não está o seu olho, ou o olho nem dos clarividentes, que nem que clarividente observa, consegue enxergar tudo, e logicamente não vai ser possível pela câmera, tudo a gente está estudando, tudo que está ali à volta, tudo aquele, naquele ambiente, naquele centro religioso, como que é algumas questões, algumas situações que ele faz, quais os espíritos que também estão ali, o que, aquele espírito leva, como está o campo de proteção, como não está, tudo isso. Caramba, às vezes é a pessoa ter deixado ali uma coisa suja fora do lugar, ou alguém ter derrubado um objeto, trazido um objeto para aquele ambiente que fiquei mantando, e dar um portal para alguma coisa, caramba. Para obsessores, para não obsessores, para espíritos assim, assado. Tudo. Tudo isso se estuda. Isso tanto em vídeos, nas aulas, nas salas, quanto na hora que está sendo feito. Aí nós levamos espíritos alunos para estudar no campo, na hora. Tudo aqui. Entre aspas, multidão. Quase todos. Não são todos, mas tem muito mais do que você imagina. Sempre tem uma equipe. Sim. Uma equipe sua, uma equipe dele, sempre tem 50 pessoas no mínimo. Nossa. Mas aí vem, às vezes vem um cara falando de estudo. Uns 20 por aí. Só de, aí de estudo também. Ah. Fora aqueles que estão ali trabalhando. E daí estão observando tudo. E daí fica algum professor, algum instrutor ali explicando tudo o que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa não tem conhecimento nenhum sobre a Umbanda, ah, sobre o Kardecismo, sim, sobre Xamã, sobre qualquer uma daquelas manifestações. Sim. Então ele vai aprendendo ali também a lidar com essas outras religiões e essas funções que os espíritos têm, como que domina aquelas energias, quem são os guardiões, os pais velhos e tudo mais. Nossa. O estudo é grande. Realmente profundo. E a gente nunca faz ideia de tudo isso. Às vezes vocês só olham para o reto e não para tudo. Nesse caso, como o senhor citou antes, foi preciso um preparo, não só meu, para realizar esse trabalho e ter essa confiança na espiritualidade superior, mas um trabalho de várias vidas do meu espírito do François, do espírito do Caputo e do mentor Alfredo. Exatamente. Até para vocês terem habilidade disso, pois se vocês não afinizassem. Se você não finalizasse com isso, esse trabalho não seria feito por você. Claro. Porque mesmo que outra pessoa comece também a fazer algo parecido, cada um é um. Nossa. Porque isso é uma coisa sua. As pessoas podem achar que você só liga uma câmera e faz algumas perguntas, mas não sabe no profundo quanto você se questiona, quanto você quer saber, quanto você está ali inteiro naquele. Mas o senhor também trouxe um elemento que precisou de várias vidas para ter essa capacidade de se manter equilibrado perante uma adversidade que é parte do trabalho, tanto aqui quanto lá, sobretudo lá, no astral. Quanto parte da vida, porque a vida é feita de adversidades para o nosso crescimento. Porque certamente está chamando a atenção de muitos espíritos que às vezes são até contrários. Exatamente. Temos obsessores. Tem que amar eles para chegar com eles com jeitinho. Exatamente. Meu Deus. Então é realmente, às vezes a gente vê aqui na Terra e fica com dor de cabeça até porque dizer muita responsabilidade. Mas está sendo dividido entre todos nós, né? Sim, se você tá. Se você faz, é porque você está apto. A vida não dá nada que você não possa fazer. Ah. Porque quando vai abrir, então, mais assim, o espiritismo, outras religiões, isso já está em andamento? Isso já está em andamento, isso cada vez vem mais. Vai ficar menos preconceito e mais oportunidade de estudo. Quando se compreende, né, a profundidade de uma manifestação mediúnica registrada dentro de inúmeras outras, a pessoa começa a se permitir. Exatamente. E daí cada vez mais viram de outras religiões, de outros meios, falar com você e passar a mensagem para aprendizado. Fala assim, Sergio, qual que é a responsabilidade de quem assiste o diálogo e diz assim: queria que meu espírito participasse. Antes de você querer que seu espírito participe, o guia, né? Isso, guia. Meu espírito quis. Mas antes de você pensar nisso, se você é clarividente ou não é, mas sinta o que ele vai passar, que ele passe a verdade dele. Que ele passe a verdadeira mensagem. Não pense em fama, em crescimento, que o seu centro religioso, que aquilo. Não é isso. O importante é a manifestação do Espírito. O que ele pode trazer de bom? O importante é a mensagem que ele pode te trazer. através da sua mediunidade, mas para as pessoas, não para você, mas para o outro. Claro. E para aqueles que... como uma pessoa pode fazer, Satirini, para perder essa necessidade de idolatrar um guia espiritual? Nós somos humanos igual a vocês. Passamos tudo o que vocês passaram. Só estamos em outro plano de vida. Isso não impede de voltarmos ao plano igual a vocês e às vezes vocês serem nossos guias no futuro. Não somos mais. Estudamos. Estamos com outra visão da vida, sim. Mas não nos coloquemos posto em um pedestal, pois somos tão iguais a cada um de vocês. Ver o espírito no diálogo com os espíritos, dando ensinamento, por razões do eu exclusivista, né? De fama, vaidade e orgulho. Mas é legítimo querer ouvir o próprio guia dando ensinamento. Sim, sim. Em que momento essa pessoa pode muito bem emanar essa vontade? Com que tipo de atitude é bem recebida por vocês? Quando ela emana com a vontade do ensinamento, que o guia dela passe aquilo que ela acha realmente, ela sente, que ele está passando ensinamento, ele está passando uma verdade, independente que seja ela, sim, pela mediunidade da pessoa, mas que ele passe o melhor que ele pode passar. E aquilo cresce. É que se aquilo faz tão bem para ela, que ela queira dividir isso com o mundo. O senhor falou a sua versão. Qual atitude a pessoa deve buscar o diálogo com os espíritos para o encarnado? Agora, o mentor Alfredo está na sala. Pede a ele que passe através do senhor uma mensagem para os espíritos, com que atitude eles devem querer procurar o diálogo com os espíritos. Para trazer elucidação, informações, mensagens, para que as pessoas cada vez mais entendam que a vida continua e tudo aquilo que possa ajudar o próximo. O Caputo está aqui. Por gentileza, peça a ele, que é um dos integrantes, né, do diálogo com os espíritos, pensando, e que ele passe uma mensagem agora para os espíritos que são mesmo negativos e admitem isso. Ah, eu sou mesmo, viu? Eu faço mal mesmo. Quero acabar com todo mundo, quero enganar todo mundo, quero ir lá no diálogo com os espíritos. Com que atitude, porque todo mundo tem o direito da palavra, né? E quem ouve tem que ter o discernimento. Peço pro Caputo passar uma mensagem para esses espíritos, com que atitude eles devem procurar diálogo com os espíritos, não na minha pessoa, mas não na minha pessoa encarnada, mas na minha, na nossa pessoa aí no astral. Todo irmão tem direito a passar aquilo que acredita. Todo irmão tem o direito de dar a sua verdade ao mundo. Ninguém aqui é recriminado. Somos só um meio de expor a verdade de cada um. Caramba, acabou de mandar bem, né? Caramba. Muito bom. Então, Cedilene, conta pra gente como é que se deu essa interação. Obviamente, se eles estão aqui, eles estão ouvindo a minha voz. E como que o senhor pegou essa informação e como eles passaram? Foi por voz, por pensamento? Eles tiveram que mexer a boca? Eles estão aqui. Eu estou mesmo aqui manifestando mediunicamente. Mas eles estão aqui, eles falaram comigo pela voz, não quiseram fazer mentalmente. Falaram pela voz, eu ouvi e repassei pela minha mente. Tão fácil. Simples. Claro, seria igual assim, a minha mãe ou os meus professores aqui na sala falam para mim, no caso, no seu caso, os seus irmãos, né? Passam, meus irmãos passam para mim uma mensagem e eu falo no telefone, eles estão falando isso. Exatamente. É? Ou então eles vão falando ali, eu vou repetindo aqui. Exatamente. Claro, claro. Certo. Então, o que o senhor achou primeiro da mensagem do mentor Alfredo? Como o senhor complementaria? O que o senhor achou da mensagem do Caputo? Como o senhor complementaria? Mentor Alfredo para aqueles espíritos que vierem me buscar, né? Para o pessoal que está se sentindo lembrando. Alfredo, muito sábio e lúcido, pedindo a todos que possam trazer mais verdades, elucidações. Acredito que isso é um caminho para qualquer pessoa crescer no mundo, crescer como espírito. Crescer como ser, sempre. Alfredo, esse foi Alfredo. Caputo, com toda a humildade que ele tem, bondade, abrindo para todos o direito da palavra, igualmente, como Deus vê todos iguais, cada um a sua verdade, no seu melhor. Cada um com a sua verdade no seu melhor. Claro. Como que vocês conseguem respeitar alguém que está falando uma coisa que vocês não concordam? Aprendemos a aceitar o outro. O outro tem o direito de tudo, como a gente também tem. Então aceitamos e respeitamos a cada um. Quando o monge viu o senhor pela primeira vez, ele falou, esse espírito, ele tem um sentimento de compaixão pela humanidade, e ele passa uma vibração de quem gostaria de fazer muito mais do que lhe é permitido. Fala um pouco como que ele viu isso no senhor e por que ele viu isso no senhor, por que o senhor sente isso? Porque às vezes a gente quer trazer muito mais. Essa vontade que vocês têm de aprender, gostamos muito, mas por algumas questões de cada um, acabam se atrasando, se travando e às vezes queremos trazer muito mais, dar muito mais, ajudar muito mais, mas não é permitido. Eu queria que todos pudessem crescer, evoluir na mesma velocidade, mas eu entendo que cada um tem o seu caminho. Como o senhor desenvolveu essa compaixão? Aprendendo comigo, com as minhas ilusões, com os meus acertos, com os meus erros, que estamos sempre caminhando para a luz. Então eu vejo isso em cada irmão que eu olho. O senhor já teve na presença de mestres ascensionados? Já. A gente, nos próximos diálogos, vamos apresentar uma série que fizemos com os mestres ascensionados. Sim. Como os bastidores vai ficar só para o livro, o senhor poderia contar um pouco desses bastidores para que esses diálogos acontecessem com os mestres ascensionados a partir do 701? Tudo isso se deu ideia por Alfredo, Caputo, François. Alguns grupos, outros grupos de espíritos. E você também. E podemos estar presente junto com o Pai João e alguns outros, de algumas participações, tanto das ideias para as perguntas que foram formadas para os mestres, e pudermos estar presente nas apresentações das perguntas aos mestres pela mediunidade. Para cada pergunta, para cada mestre, para cada pergunta, tivemos esclarecimentos em saltos, aprendendo cada dia mais e vendo a humildade de cada mestre dispor seu tempo, sua energia, e de forma tão singela como qualquer espírito, para o diálogo. E às vezes quem não está acompanhando, a gente teve um primeiro encontro com o seu Tatá. Ele disse que a equipe do diálogo estava do meu lado, que era uma equipe de jornalistas, e apesar de não ter dito o nome, que eles estavam presentes. Daí surgiu a ideia, que obviamente já tinha sido trabalhada nos bastidores, pedir se os jornalistas estão sempre acompanhando e sempre presentes nesse trabalho, e se a mediunidade do Michael permitisse que eles trouxessem as perguntas para ser feito para espíritos que pudessem vir responder aquelas perguntas que eles próprios pudessem também escolher quais espíritos iriam responder as primeiras 20 questões até a 101. Então teríamos 5 espíritos que iriam responder perguntas específicas. Nesse dia que eu falei, se eu te diria, o senhor estava lá. Sim. Foi o momento que começou ou só foi o momento final que a ideia chegou? Acho que foi o momento final, já estava tudo pronto. Ali só se materializou. Claro. Pois a ideia só veio, a intuição, um Caputo te passou, você captou e repassou, mesmo sem saber quem era, tudo que ia se acontecer ali para frente. Você nem imaginava quem seriam os mestres ascensionados. Não. Mas isso já estava tudo determinado. Nem você, nem o médium. Mas eu já estava tudo determinado e feito. Foi só se manifestando no final. O projeto todo já tinha acontecido. Sim. Só faltava o retoque final, onde os mestres viriam responder. Claro. Então, essa 101 pergunta, só para revisar o que o senhor já falou. Foi colhido onde? Essas 101 perguntas foram colhidas na sede. Entre algumas das naves Terra-Régia, quanto nessa da África e algumas outras, várias vezes, em várias reuniões, por vários espíritos, para chegar a 101 perguntas, tanto os encarnados como os desencarnados que estivessem ligados ao trabalho e às questões, para elucidar as pessoas que estão aqui e as pessoas que estão aí. E a... Que parte foi aquela mencionada do trabalho no nosso lar, sobre as questões? Também, no nosso lar, teve uma reunião grandiosa final, onde finalizou as 101 questões. Entendi. Daí, depois de alguns dias, a gente foi para uma outra colônia. Essa ele já falou o nome, pode falar aqui, é onde os mestres dão cursos, estudos. Uma das colônias uma das cidades espirituais que os mestres ascensionados viam, alguns vivem, dão cursos, ensinamentos, chama Illuminor, que fica numa vibração um pouco acima de algumas colônias comuns, como o nosso lar, Vitória Régia, Aruanda, entre outras. Claro. Os mestres ministram nessa colônia de uma vibração mais sutil. Claro. E a gente foi lá. Vocês foram. Primeiro foram vocês. Primeiro foram eles. Sim, o François, o Caputo e o Alfredo. O mentor Alfredo e outro guia meu, que não pode falar o nome. Isso. Já até sei isso. Já nem vou perguntar. E aí vocês foram lá, conversaram primeiramente. Exatamente. Tudo isso foi acertado. Eles conversaram. Eles resolveram. Ah. Pediram a eles encarecidamente. Eles se prontiveram de forma humilde. E depois foi levado os médios envolvidos e alguns guias dos médios também, fora dessa equipe sua, para a conversa lá, aí onde vocês conheceram os mestres, onde vocês aprenderam com os mestres o que seria feito, em constantes encontros, aprendendo de formas diversas que cada mestre ensina, para que quando viesse isso a se formar na Terra, vocês também estivessem preparados. É, esses diálogos que se tornaram livro foi colhido só pela mediunidade do Michael Peters. Quem são esses médiums que foram para esse encontro? Teve outros médiums próximos a você e a ele que foram assistir de uma forma apenas como telespectador, por estão próximos. Ah. Não posso aqui dizer o nome desses médicos. Sim, foram nós dois. Foi eu e ele lá e conversamos com os mestres. Isso. Claro. Dentro disso, os guias de vocês também. Certo. E por que que vocês, às vezes, quando se referem a mim e a eles, se referem como médiums? Porque você também é médium. Entendi. Essa conversa intuitiva de um tipo de mediunidade, né? Totalmente. Tá certo. E a gente conversou com... Por que que os mestres ascensionados, na condição deles, foram falar com a gente na nossa condição? Isso. Uma coisa eu aprendi. Para eles, isso não difere em nada. Se trabalham com um propósito de bem, eles veem tanto vocês quanto eu, como qualquer espírito, como um igual. Ah. Então eles estavam dispostos ao trabalho. Ah. E ali estavam trabalhando vocês e ensinando vocês para esse trabalho. Certo. Acontecer. Teve, acho que foi no último ou no penúltimo encontro com eles, que um dos mestres ascensionados não estava e quando se deu conta que estava, houve assim um sentimento de ficar impressionado, de não esperar. Foi para o senhor também? Sim, sim. Pois estávamos todos esperando aquilo que sabíamos. E de repente, quando chegamos lá, tinha um mestre que, para nossa humilde visão, tem a fazeres tão grandiosos, não desmerecendo nenhum outro mestre, pois todos têm seus grandes afazeres, mas tem um afazer tão grandioso, um afazer tão grandioso, e não esperávamos que ele estava lá e que ele participaria. Claro. Então, na ordem de publicação que a gente vai fazer, a gente teve a oportunidade, então, de conversar com o mestre Hilário. Sim. Segundo foi o mestre... Ananda. Terceiro... Serapis Bey. O quarto... Elmória. Então, esse último, que foi? Kutumi. O mestre Kutumi. Ele estava lá. Sim. O senhor já tinha visto ele antes, seu Tiririm? Não. Que impressão o senhor teve dele depois que saiu de lá? Uma pessoa em plena paz, humildade, iluminação. Ah. E com todos a gente fez uma hora só. Mas o diálogo, quando foi com ele, fez 2 horas. O que levou essa segunda hora a ser permitido? pois ele queria você no meio dessas vezes que fomos até lá. E Lapre estava com esse contato direto com eles, pediu encarecidamente para se aprofundar. Eu pedi a ele. Isso. Uhum. Se aprofundar nos estudos maiores. E ele permitiu. Permitindo assim, te guiando, intuindo você onde procurar as informações que você precisava para aumentar o estudo. Claro. Então, quando chegou o próximo do encontro, você despertou, teve algumas situações, até com outros médicos, até com outro médico anterior a isso, onde você foi se guiando, intuindo para o momento certo, saber o que perguntar a mais. Claro que sim. A gente já fez. O senhor deve estar falando do monge Tian Xinshan, que a gente fez o trabalho da série Mil Cultivar, Integrar e Servir. Exatamente. Claro, com os mestres orientais. Claro. Cecília, estamos chegando no final do nosso encontro de hoje. Eu queria pedir ao senhor o que o senhor mais, o que mais lhe tocou nos bastidores de todos esses diálogos com os mestres ascensionados que a gente vai publicar no próximo, a partir do próximo diálogo com os espíritos. Vou pedir o mesmo para o mentor Alfredo e para o Caputo. O que mais tocou em vocês toda essa vivência? Foram quantos meses ou anos, se eu te diria? Foram alguns anos. Alguns anos. Foram alguns anos. Todos os trabalhos se completaram na Terra. Parece que o mestre Ananda quis um tempo maior conosco para explicar. Para poder explicar, para poder trabalhar cada um de vocês, entendendo, explicando aquilo que ele vai dizer, aquilo que ele disse, né? Vocês vão. A inteligência corporal. A inteligência corporal. Claro. Então, o que mais tocou no senhor do princípio até hoje? Em geral, vindo dos mestres, vindo da gente, vindo do companheirismo de todos, o que mais tocou o senhor, o mentor Alfredo e o Caputo? A disposição para o trabalho, a disposição de estar em pleno bem para todo aquele trabalho, de estar no coração de vocês, vibrando para o bem maior, e a disposição de humildade, de seres tão iluminados quanto os mestres ensinados. Nossa, toda essa disposição tocou o senhor profundamente. Sim. Claro. Se abria como um livro de iluminação e esclarecimento, quebrando paradigmas, dogmas e crenças dentro de cada um que assistia aquele esclarecimento. Ah, muito obrigado, mentor. De todos esses diálogos com os mestres ascensionados que a gente vai publicar no próximo, a partir do próximo diálogo com os espíritos, vou pedir o mesmo para o Caputo. Eu vou superar essa campanha. Eu também. A iluminação. Saída como uma poesia, de cada letra e de cada palavra dita, tocava o coração de cada pessoa mas colocava uma certeza na alma que estamos todos certos e aprendendo na caminhada da vida. Que assim seja. Todos que amam o trabalho de coração, que expressam isso, que lutam por isso, que me chamam, que mandam mensagens, olha, que precisar de mim, eu estou aqui. Agradecer ao Senhor e à equipe do Diálogo com os Espíritos em nome de todos nós. E pedir ao Senhor que dê a sua mensagem final. Não importa. Não importa que vocês acreditem que estão só, mas nunca estão. O invisível está aqui, protegendo, amparando, guiando e ajudando vocês a encontrar, cada um à sua forma, o seu melhor. Não importa, meu filho, se você muitas vezes se sente desprovido. Mas estamos sempre aqui ao seu lado, ajudando esse trabalho a ir de cada vez melhor, trazendo tudo o que pode para crescermos como pessoas através do diálogo. Oh, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. A mediunidade permite-me lhe dar um abraço. Graças a Deus, louvado seja. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus, louvado seja. Então, até mais tarde, nesse dobramento. Até mais tarde. Graças a Deus. Sua força. Laruixo. Que assim seja. Laruixo! E aí? Tudo bem? Tudo. Marco Ritas, um minuto consigo. Quando dizem que é impossível incorporar o Exu dos outros, como é que você sente isso? Não sei. Eu não vejo como que é impossível incorporar um espírito, que seja impossível incorporar um espírito para um médium, a partir do momento que ele media o outro de se manifestar, sendo esquino, seja quem for, não tem como não ser possível incorporar o espírito que seja, porque o espírito não é de ninguém. O guia pode te proteger, mas ele não é seu, ele não é uma patente, ele não é nada. Ele é só um guia. Se ele quer se manifestar de uma forma que quer levar algum conteúdo benéfico, por algum motivo, eu acho que é possível para qualquer médium que tenha essa faculdade de trazer a informação do outro. Agora, se for por uma questão do médium, que ele assim vai descer e sair incorporando o espírito, aí falando que é de fulano, de Beltrano, daí já é loucura do médium. É. Mas se o espírito quer trazer a informação por algum motivo, não vejo nenhum motivo para dizer que é impossível. Claro. Então, basicamente, você está dizendo, eu não trago nada. Eles têm a consciência deles, eu tenho a mediunidade. Quer vir? É útil? É útil. Se for um propósito útil, vai vir e vai passar a mensagem dele. É. Certo. Acreditam que fazendo isso por vaidade estão ganhando alguma coisa. Elas estão iludidas. Quanto mais elas acreditarem que isso na vaidade vai levar ela a algum lugar, menos vai. Menos ela vai estar mesmo vibrando e às vezes se afinizando com algum espírito que queira passar alguma mensagem mesmo, ou que não esteja no mesmo fim que ela, a a mesma vaidade que é. E afinizando, às vezes passando informações, passando por espíritos que não agregam em nada. Porque que vaidade que a gente vai querer ter de um amigo passar uma informação? Não é, não sou eu que estou passando. Agora, quem estava aqui não era o Michael, o Tiri. Não é, sou eu, pode ser o Tatá, pode ser qualquer outro espírito. É ele, o crédito é dele. Eu estou só mediando isso. Isso não me cresce, não me faz nada. Só estou mediando essa situação e sendo canal de uma informação. Apenas isso. Vamos repetir isso para ficar claro. Você já disse que se alguém te procurar para incorporar para alguém, você não tem nenhuma religião específica onde tu dá passagem para ele? Não. Eu não sou espírito. Eu sou espiritualista. Mas não espiritista. Eu não sou espiritista, não sou um bandista, não tenho nada contra nenhuma religião. Claro. De qualquer vertente, seja protestante, católico, evangélico, qualquer uma, um bandista, nada. Respeito todas, estudo muito todas, faz parte dos meus estudos, do que eu gosto de estudar, gosto de observar todas, do islamismo ao budismo, a qualquer outra vertente. Não tenho nenhuma religião, porque eu não acredito em religiões, mas é uma particularidade minha. Eu acredito que o ser humano, e isso só Michael Pitas que fala, eu acredito que o ser humano encontra a si mesmo livre, não preso a nada. E dentro disso, eu não sou ligado a nenhuma religião. E cortei você, queria perguntar se eu trabalho em alguma religião ou se eu incorporaria algum espírito para alguma pessoa. Eu achava assim, mas que era normal, né? Tipo, dentro de um. Porque você é um. Como você chama? Consultor holístico? Eu sou um terapeuta holístico. Você é um terapeuta holístico. Então, sempre que a gente vê uma pessoa que incorpora e é terapeuta, a gente já quer ir logo lá, passar uma terapia com ela pra pegar a mensagem com o guia. A pessoa que vem me procurar com esse fim, ela vai ficar muito frustrada. Porque a terapia sou eu. Em nenhum momento da terapia eu vou passar mensagem. E você tem a evidência também, você ouve. Tem a evidência, eu ouço. E incorpora, cara. Incorpora. E a pessoa tá ali pagando tua hora, por que não? Porque não é o meu trabalho é outro. Meu trabalho é tirar realmente essa dependência dela de qualquer coisa. Claro. Inclusive dos guias. Claro. Que nem eu fico nessa dependência. Né? Até eu vivo a minha vida normal. Eu fico perguntando a cada passo que eu vou dar, a cada projeto que eu vou querer fazer, se, a não ser que esteja ligado a eles, mas. Se não tivesse, vou comprar um carro, eu compro branco ou preto. Faço isso como as pessoas costumam às vezes fazer. Ou até nos seus problemas mais profundos, que é como eu trato na terapia psicobioenergética, que é para trabalhar o profundo da pessoa e as crenças. Mas isso é uma coisa que eu faço, naquilo que eu aprendi, nas minhas habilidades. Tenho minha equipe que me ajuda lá na hora. Até tenho. Me dando dicas, me mostrando. Mas não vamos tirar o foco do trabalho. O trabalho é aquilo. Em nenhum momento o trabalho vai ter a parte mediúnica, a parte mediúnica de incorporar, porque ali sou eu. Eu tenho meu trabalho dentro do espaço de libertação, trabalho que eles vêm, que eles ministram cursos, que eles me dão palestra. Não tem problema nenhum. Mas daí é eles, quando eles querem trazer alguma coisa, eles vêm, dão o tema do curso, eu simplesmente reproduzo para o pessoal, marco a data. Aí é com eles. Mas daí é diferente. Agora, se a pessoa quiser, dentro de um curso que ele decidiu dar, vem um curso que eles mandam. É outra coisa. Agora, uma hora, eu quero marcar uma hora que o seu Tatá. Não vai ter hora que o seu Tatá, porque o seu Tatá não marca a hora. Eu nem sei a hora que o seu Tatá, eu sei da minha. Eu vou marcar uma hora que o seu Tatá, não sei que hora que ele está disponível. Uhum. Como que eu vou falar, ó, vai ser tal hora? Não. Você pode marcar uma hora dentro da minha agenda com o Michael, mas não com o seu Tatá. Mesmo se o seu Tatá estiver ali. Mesmo se eu tiver ali, pergunto pra ele. É uma coisa, uma possibilidade que nem passa na minha cabeça. E nem na dele. Eu já aprendi isso com ele. Então não. Agora se ele quiser falar, Michael, eu quero dar um curso, vou dar um curso. É. E ele vem com o curso, ele vai vir e vai dar um curso. É, aí é uma ideia da gente. Várias pessoas, não é atendimento pessoal. Não, atendimento pessoal, é um curso com ele. Claro. Porque ele quer passar alguma coisa. Ele gosta dele, todos eles, ao longo do período que a gente trabalha, agora a gente está nesse trabalho de consciência das pessoas, de trazer informações, trazer estudo. Então esse trabalho de estudo tem, mas trabalho, esse seu tipo de trabalho, seja de limpeza, ser um mestre no diálogo com os espíritos por conta dessa afinidade do propósito da equipe que lhe assiste com o diálogo. Exatamente. Eu perguntei primeiramente para eles. É. Quando até conversei, quando sabia que... Né, eu, ia ser meio que inevitável. Ia ser meio inevitável. O rapaz, o meu amigo, entrou em contato com você, ele me disse. Aí eu perguntei para eles se era... Se era realmente, se eles iam querer ou não, porque daí eu já teria a resposta. E tu estava com o doutor Afonso perto? Doutor Afonso. E ele falou o quê? Quando ele me perguntou a primeira vez, o menino, a opinião, o doutor Afonso, eu tava tratando até o menino, o meu amigo, né? Que depois era cliente, depois virou amigo. E daí o doutor Afonso respondeu, que ele perguntou, não, Deus, precisa ir lá no Jefferson, o cara é demais, tá? Você precisa trazer suas entidades, porque ele já fazia também parte de curso com as entidades. Então ele já conhecia as entidades pelo curso. É. Então ele gostava muito do trabalho e tal. Aí eu falei, o doutor Afonso falou, fala pra ele que ainda não é a hora. Em breve estamos resolvendo isso, na hora certa. Eu passei o recado, mas eu passei o recado achando que ele... Não, fala isso pra ele, porque daí ele não vai perguntar mais. Continuei. Ele ficou perguntando sempre o mesmo... Sempre alguém que dava pra falar, fala isso pra ele. Quando chegar a hora. Quando ele entrou em contato com você, e ele me ligou, me mandou uma mensagem, falou, não, mãe, você não sabe com quem eu tô falando. Eu falei, com quem? Com o Jefferson, pô, não sei. Ele disse que a gente tava teclando, ele achou que não era eu, né? É, daí ele até pediu pra você, acho que mandar uma mensagem de voz, pra ele ver que era você, que nem ele tava acreditando. Aí quando ele me mandou, eu falei, pô, tô conversando com o cara aqui e tal, vou falar de você. Eu falei, puta, agora então eu preciso ver alguém aqui. Quando eu ver alguém, eu já vou perguntar. Porque eu já tenho uma resposta. E tu não pode chamar eles pra aparecer pra você hoje? Não, eu espero. Eu tô na minha casa, não tem ninguém ali. Vou falar, ó, aparece alguém. Porque daí eu nem respondo. Se ele me perguntar ali, eu fico que não vi. Ou eu falo, ó, vou ver com eles e depois eu te dou a resposta. Aí foi o que aconteceu. No dia seguinte, eu tava aqui no espaço, fazendo minhas atividades, e o pai já tava por aqui. E daí eu perguntei. Eu falei, ó, vai querer, vocês vão querer? É ou não? Porque vai perguntar, hoje com certeza ele vai me perguntar, vai passar o contato dele, então eu preciso saber. Aí ele falou, não, sim, vamos. Se vocês querem, tá ótimo. Vocês falam assim, não? Claro. Próximo diálogo que a gente vai fazer, que vai ser postado, com os mestres ascensionados. Fala um pouco como é que foi. Apareceu alguém para você no teu escritório. Sim. Como é que foi isso? Quem apareceu e o que que disseram, mais ou menos? Se você não lembrar, peça. Sei que o Caputo tá aqui ainda, né? Pra você de lembrar, você que quer se falar. Tá, vamos lá. Você tinha conversado, a gente se encontrou, né? Primeiramente, né, você conversou, conheceu o seu tatá, conheceu... Primeiro eu vim conhecer suas entidades e conversar com elas. Para conversar com elas e tal. E daí você até perguntou para eles que te informaram, dos repórteres, dos jornalistas que trabalhavam com você. E daí você tinha me dito para ver uma questão de perguntas. Que eles iam passar, a gente não sabia como. Isso. E eu pedia que eles passassem incorporado, mas não se sabia como. Talvez eles iam ditar para você, ou se escrever. E assim, eu fiquei com problema de voz, você voltou para sua casa e tal. Então ficou aquela semana ali. Ficou aquela semana ali para fazer isso. Eu estava trabalhando no espaço, estava desenvolvendo umas coisas que eu escrevo para mim. E dentro disso, estava no meu escritório. E meu escritório são duas salas separadas, né? Tem uma porta aberta. E de repente eu estava lá. E adentro a sala, três homens. Tomei um susto. Porque eu tava ali concentrado, aí três pessoas pra um lugar que não tem porta. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu vi um barbudo, um senhor já uns 50 e poucos anos e outros. Quem que era esse senhor barbudo? Esse barbudo era o Alfredo. Como é que ele é? Ele se apresentou, ele tem a barba. Tem bigode. Ele tem um bigode comprido, grosso, a barba também bem cheia, a barba muito cheia. Grisalho. Grisalho, cabelo um pouco já. Pra quem acha que é o Dr. Bezerra de Menezes? Não, não é. Pronto. Não é. Alfredo, né? É o Alfredo. Tem o cabelo pra trás, cabelo meio comprido, assim, não comprido, não, cabelo médio. É meio ralo, pra chegar na calvície, um pouco menos que eu, até, ou mais, sei lá. E com terno, bem vestido, os outros dois homens também de terno, bem vestido. Os outros mais jovens, Caputo. Caputo, né, que agora eu conheço o nome, até vou explicar o porquê. Mais esguio, né, mais magro e tal, com terno. O outro tinha um terno já mais antigo. O primeiro, o Alfredo. Tinha um terno mais antigo. Um terno mais antigo, os outros com terno, os outros dois, um terno mais, seria esse, mais moderno à nossa vista. Tu via cor e tudo? Via. É igual você via a gente ou é mais transparente? É mais transparente, eu vejo. Tá. E daí? Daí faltou um, tu viu o Caputo. E daí o outro? Tava com terno, ele é magro, alto. Isso, ele tem o nariz mais fino. Deu pra ver até a cor do olho. Deu aqui na hora. Às vezes dá, mas na hora nem tinha atenção. Hoje você sabe, mas não. Hoje eu sei que tanto deu ele aqui. Mas na hora eu fiquei meio assim. E o Caputo tem que cor de olho? Ele tem um cor de olho mais claro, né? Mais. É que eu sou ruim pra cor de olho. Eu namorei uma menina com a chaca de olho azul, mas era verde. Era verde, era azul. Eu sempre falo. Assim. É bom que minha mulher vai ver, ela fica brava. Ele tem um cor de olho, um castanho mais claro, um mel. Isso. Uma coisa mais pra esse lado. E o François? O François tem um cor de olho. É azul. O François já é mais loiro, né? Um homem já com aquela cara mais quadrada, mais forte até, cabelo mais claro também, pra trás também. Né? Acho que é mais. É amável. Né? E com uma barba. Tipo o Cesse. Isso. Só pelo mais bonito também. Tem mais e bonito. Aqui tem assim, um cavanhaque e a barba. E a barba. Bem rala. Assim. Bem rala. Mas quem esse é o François? Esse é o François. Daí primeiro chegou então o mentor Alfredo. Chegou os três juntos, o Alfredo no meio, mais à frente e os dois atrás. Ah! E daí o que eu lembro foi que eles estavam. Eles chegaram, tomando um susto, perguntei quem era, falaram que não podia falar. Mexeu a boca para falar com ele? Mexeu a boca. Mas você também falou com a boca, você não falou mentalmente. Ah, às vezes quando estou sozinho assim eu falo com a boca mesmo. Aí perguntei quem era e ele falou que no momento ele não podia falar, que depois ele falava o nome dele e tal. Depois quando ele me disse um nome que eu não conheço nem quem era, vi motivo para ele não falar que era Alfredo. Quem é Alfredo? Nasci quem é Alfredo. Quem é Caputo? Eu não sei quem é Caputo. E daí passou, ele falou isso, eu perguntei se. Daí ele me disse que trabalhava com vocês, que era da equipe do Diálogo, que eram jornalistas, que até então tinha te falado, que eles tinham te falado. Achei interessante, perguntei se ele ia me passar as perguntas. Ele falou que não. Ele falou que antes de tudo, antes de começar qualquer trabalho, eu queria ele vir falar com você. E ali te passar todo o direcionamento de tudo. O que eu lembro mais ou menos, é isso. E daí ele falou que viria assim, que quando a gente se encontrasse, ele viria para passar as informações para você, tudo que era preciso. E ele te explicar, e ali ele se falaria o nome dele, e de todos os outros. E o primeiro contato, assim, o que mais tem latente é isso. Com eles, claro. E daí eles foram embora. Aí eu esperei até o dia que a gente se encontrou, e eles realmente vieram, eu estava esperando assim, um nome. Um dia vamos falar o nome, né? Falar o nome que eles foram na terra. Uma coisa assim, que já que eu não posso saber. Aí quando falaram, falaram que é Alfredo Caputo François. Quer dizer, não falou mal. Se ele tivesse me falado aquilo na hora, eu ia ficar com a mesma cara que depois. Entendi. Muita gente às vezes fala desse processo mediúnico com receio de vergonha de não se aparecer superior aos outros. Você parece que não está de meio que você... Não. Estou porque é tão comum. Não sei porque as pessoas veem isso como alguma coisa tão grandiosa. Só mediunidade todo mundo tem de diversas formas, diversos níveis. Todo mundo sente energia, todo mundo se comunica por energia, todo mundo sente uma energia ruim e uma energia boa no lugar. Não sei o que as pessoas criam tanto protocolos, crenças sobre isso. Isso é algo muito comum, acho que cada dia mais as pessoas têm que se abrir para isso e abrir a cabeça em frente a essas coisas. Você sempre foi de confiar muito na sua espiritualidade. Sim. Tatá falava, vai na casa Tatuí, nem sabia quem encontrar lá. Sim. É porque você conversa com eles como se fossem pessoas encarnadas a quem você respeita, que promete um negócio e faz. Sim. Vou estar lá a tal hora, vai chegar lá e está. Exatamente, eu vejo eles como amigos. Como grandes amigos em quem eu confio. Lógico, sempre estou vendo se tem verdade no que tem falando. Claro. Mas que eu confio no peito. Não crio um amor, crio um sentimento. E eu tenho confiança na verdade no que eles fazem. Então eu sei que se eu trabalho agora, antigamente, vai em tal lugar, vai preciso falar com tal pessoa. Você acha que a sua faculdade de ouvir e ver os espíritos que te dá essa paz? Quando tu ouve um espírito falar, tu que vai trazer o conhecimento de 5 mestres ascensionados, tão conhecidos, tu ainda mantém a tua paz. Não. É porque você vê e ouve eles, ou no fundo tu não tem paz nenhuma? Eu dou muita atenção para tudo isso, na verdade. Eu coloco isso como muito, até o fato de ter acontecido isso com os mestres ascensionados. Eu fiquei até espantado, não esperava. Mas não, é o que eu sinto. Porque eu me ligo muito mais no sentido. Eu não vou ficar olhando, observando você, o Jefferson, que eu te vejo como aparência. Mas o que você emite para mim. Eu me conecto na pessoa, não na aparência. Eu acredito que eu ver ou ouvir um espírito é a mesma coisa, é a aparência. Porque ele pode ser uma coisa. Eu posso enaltecer, nossa, não é sensacional. Mas se eu não me conectar com a energia dele, com o que ele tem, na verdade dele ali, o que ele me passa, pode ser um quiumba se passando por um iluminado. Enquanto uma pessoa pode vir aqui com toda essa fala, nossa, digamos assim, vamos colocar uma celebridade, venha com toda aquela pompa e eu ficar, nossa, e eu não me conectar com aquela pessoa, com a pessoa, eu vou me conectar contigo. Eu quero me conectar com a pessoa. Eu sempre ensino isso, até para as pessoas quando eu estou desenvolvendo também, tem um grupo de desenvolvimento mediúnico no espaço, mas é um grupo de curso fechado, para nenhuma religião, para a pessoa lidar com a mediunidade no dia a dia. Porque primeiro começa no dia a dia. Antes de a gente trabalhar com os espíritos, a gente está sentindo um monte de coisa, lidando com um monte de coisa. Caramba, é verdade. E eu sempre falo, não foque em ver, não foque em ter a maior mediunidade, de ser um Chico Xavier, de ser grandes médiums, né? Grandes médiums por serem conhecidos. Foca no que você tem. Se você não vê, presta atenção no que você sente quando você sente a presença daquele espírito. Que daí você vai ver a verdade dele. Porque ele pode fazer, e eu não vou enaltecer, ele é só um espírito. Eu aprendi isso com eles. Claro. Hoje eu vejo eles assim. Se uma pessoa não tem, não ouve, não vê os espíritos, incorpora ali, nem tem certeza se está incorporando ou não, e um guia fala, vamos fazer um trabalho com os mestres ascensionados. Essa pessoa fica preocupada porque são nomes grandes e o que vão achar. Sim. Então, talvez para você é tão natural conversar com eles e o que eles falam acontece. E é tão natural E você dizer assim, importa que se conecte com a mensagem e a essência daquele espírito que veio, não com o nome. Não com o nome. Não com o nome. Porque o nome, uma coisa eu aprendi com o Tatá. O nome ele pode dar qualquer um. Não é? Mas o importante é o que eu sou. A aparência também. Né? A aparência pode dar também. Mas o importante é a verdade que ele me passa. Sim. A verdade que ele me passa ele pode ser, para mim, muito mais do que qualquer mensagem lá. E como foi para você cada encontro que a gente fez, quando os mestres ascensionados vinham, teve toda essa experiência, parece que para mim também não teve nada de dizer assim, ai, estou falando com Deus, estou falando com Jesus. Para você também foi tão natural isso? Foi muito natural, foi como... Sem tirar a importância. Sem tirar a importância de tudo que aconteceu. E o carinho por todos eles, como irmãos, né? Mas um trabalho como o outro. Como outro. Mas, lógico, onde eu percebi as diferenças de energia de cada um. E como que aquilo mexeu aqui dentro de mim. Como que um eu ficava mais pleno, uma energia grandiosa, uma energia mais contida, ou mais um estado do bem-estar. Algo que acho que qualquer pessoa quer alcançar. E está sempre nisso. E está feliz. Do feedback que você me dava depois, que você falava que conseguiu ótimas respostas, coisas boas. Claro. E tá feliz de poder fazer parte disso. De trazer isso para as pessoas e para as pessoas aprenderem e de poder trazer isso. Hoje o pessoal já viu o diálogo do comandante lá. Ele fez algumas colocações ali que deixa você muito, como dizer, exposto, muito exposto. A primeira é que ele vai ver a possibilidade da gente falar com essa terrestre no diálogo com os espíritos. Isso é ver a possibilidade, é outro garantido que vai permitir que eu encontre com 7 extraterrestres pessoalmente, que não nasceram na Terra, mas que aqui estão, e eu faça um capítulo do livro com cada um. Uau, já incorporar Mestre Ascenso já é uau. Agora, essa promessa num trabalho que você reconhece como um trabalho que vai alcança muitos corações. E ainda assim, apesar de ter recebido isso com certo impacto na hora que ele falou, você em nenhum momento perdeu a serenidade. Ou ficou com medo de que isso não fosse acontecer. Como você consegue isso? Porque eu confio nele. Porque eu sinto a verdade dele. Como ele vai fazer isso, não sei. Nem eu. Faço ideia. Claro. E nem penso. Quanto tempo ele você conhece ele? Comandante? Faz uns 10 anos. 10 anos já. Claro. Sempre trazendo sobriedade. Sempre me dando muita serenidade e certeza do trabalho dele. Ah, nunca falando nenhuma coisa em excesso e nem de menos nem de mais. Não, sempre certeiro e objetivo no que ele vai falar. Claro. Então, dentro de tudo isso, se ele decidiu expor tudo isso, dessa vez, que é a hora. Eu acredito que confio, eu também. Me entrego. Claro. Entrego na mão dele, se ele quis falar, sou. Ele sabe o que está falando. Sim. Tá ótimo. Como ele vai fazer, eu não sei. Quando ele vai fazer, também não sei. Nem. Agora, se ele falou, eu confio plenamente. Se ele utilizou da minha mediunidade para passar tudo isso, é porque ele quis e eu confio, claro, no trabalho dele. Então, e eu vejo que você não procura da mediunidade nem reconhecimento, então você não se importa se te reconheçam ou não. Você não procura também nem dinheiro, então não importa se te pagam ou não. Não. E você tem a satisfação de vê-los e ouvi-los. Portanto, para você é tão natural esse negócio de espírito, que a gente faz tanto alarde. Para você é só mais um irmão que está ali. Exato. E tem muito trabalho acontecendo, muita coisa maior que a gente e o nosso ego e a nossa vaidade. Exatamente. Então, para mim é tranquilo. Eu confio em todos eles. Tudo que eles disseram, eu acredito. Passo essa verdade e passo essa confiança para eles de forma natural. Vejo. Lógico, como uma coisa dessa que eu não imaginava que ele ia poder falar. Nossa, foi realmente uma exposição forte. Se ele falou, é porque é o momento. Eu acredito nele. Que assim seja. E no futuro, a gente vai poder colher esses frutos. Sim, sim. E vamos ver como tudo isso vai trazer as informações para as pessoas. Desabrochar. Muito obrigado, Maicon Pitas, por esse acesso de estudos que pudemos realizar aqui através da sua mediunidade no seu espaço. Obrigado a você pela oportunidade. Que assim seja.